Bom dia, aqui. Agora eu vou contar um sonho que eu tive na viagem de volta de Campinas para BH. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já sonhou que você matou alguém? É, rapaz, sinistra parada, sinistra. Bem, eu já tive. Essa é a segunda vez que eu sonho que eu mato alguém da minha família. Eu já matei. Eu já matei muita gente em sonho. Tipo, guerra. Adoro. Nossa, sonhar com guerra é uma coisa bem comum, assim. Sonhar. Que eu sou um assassino, uma coisa assim, já acontece pra caramba também. Mas sonhar que eu tô matando alguém da minha família não é normal e não é nada confortável. A primeira vez eu matei foi meu pai. Matei ele a facadas. Foi tipo, eu não lembro exatamente o que tava rolando, eu só sei que ele. A gente tava, tinha alguma coisa a ver com meu pai ter feito uma transação financeira desonesta. E eu sei que aquilo era inaceitável, fui esfaqueei meu pai. Mas foi muito tenso. Eu lembro. A faca entrando na barriga dele, assim. Nossa, foi muito ruim, velho, credo. Mas esse foi a primeira vez que eu sonhei que eu matei alguém. A segunda vez foi na viagem de Campinas para BH. Eu acho que eu vou poupar vocês de todos os detalhes. Mas eu vou contar só o roteiro, assim, basicamente, do sonho. Eu tava no Antônio Carlos, preso dentro de um carro que tinha estragado no meio da avenida do Antônio Carlos, assim, naquela avenida agitadona, assim. Daí eu tava com meus amigos, a gente, dá nada não, vamos sentar aqui e vamos estudar. A gente ficou estudando até a minha irmã passar pra buscar a gente, a Cássia. Quando a Cássia passa e busca a gente, eu entrei no carro, andei no carro da Cássia, ficou eu, a Cássia, a Liz e só. E acho que minha mãe também, não sei. E a gente foi indo assim em direção à minha casa. A gente começou a pegar uns caminhos estranhos dentro do bairro e tal. A gente tava fugindo do exército, uma bagunça, pra variar a bagunça, né? E quando a gente estaciona o carro, a gente teve que fazer um trecho a pé pra pegar alguma coisa. E na volta, a gente ia pegar alguma coisa na rua e ia voltar a pegar o carro. E nesse meio tempo, o máximo é que a gente cruzou com uma tropa que tava sendo comandada pelo Capitão Moreira. O Capitão Moreira era o meu comandante de companhia lá na SpaceX. Nada a ver, né? Tá, eu só tô confundindo vocês. Mas deixa eu descrever então a cena em que eu matei mais um membro da minha família. Tava andando com minha mãe, minha irmã e o Mauri. E a minha irmã foi na frente pra buscar o carro, a Liz. Ela foi buscar o carro. Sei que quando a gente chega no ponto do carro, a Liz tinha fugido com o carro. Daí eu, por algum motivo, fiquei muito bravo com ela, com a Liz, ela ter fugido com o carro. E eu sabia que a Liz era um lobisomem. Que ela se transformaria em alguma coisa assim. Então, na hora que eu tomei consciência disso, eu fechei os olhos assim e eu liberei o morcego que há em mim, sacou? Eu cresci assim, fiquei enorme assim, quase que um demônio alado assim, todo preto com garras enormes, focinho, orelha assim de morcego, as asas enormes assim. Nas minhas costas, assim, expandiram assim, cabulosamente. E eu comecei a chamar pra minha irmã, assim, com aquela voz demoníaca: Venha, Liz, venha, você. Temos uma coisa para resolver entre nós, assim. E a Liz, eu comecei a ouvir os vultos dela correndo ao redor, assim, da favela que a gente tava. Ela apareceu na minha frente, assim, transformada também em formato de lobisomem, sacou? E eu sei com um golpe com minhas garras, assim, eu cortei ela no meio. E eu ia cortando ela assim com minhas garras, assim, dilacerando a minha irmã. E a cada corte que eu fazia, as partes que restavam dela meio que se faziam em como se fossem besouros, assim, em insetos. Então eu cortava assim, daí os insetos vinham me atacando, assim. Então eu tinha que ficar quebrando e dilacerando aqueles insetos que me atacavam, que era lixo. Até tipo sobrar um último inseto que eu precisava de matar, assim. Eu fiquei lutando, fiquei tentando achar ele. E quando eu consegui matar aquele último inseto, acabou meu sonho. Tudo bem que dessa vez eu matei minha irmã, não foi a mesma coisa da vez que eu esfaqueei meu pai. Só que meu pai foi muito pior. E matar minha irmã, que na verdade era um lobisomem, foi uma coisa meio que perdeu a pessoalidade do negócio, perdeu o significado de estar matando a Lisa, assim. Oi, Liz, tudo bom? Você tá ouvindo? Oi, pai, talvez você ouviu que eu já te matei. Eu acho que eu nunca te contei isso, né? É isso, galera. Sonhei com isso. Interpretações possíveis são: acho que eu quero dominar o mundo, velho. Primeiro lugar é que eu tenho que matar meus pais e minha família. Segundo lugar, Eu estudo na Avenida Antônio Carlos, velho. Nada a ver, né? É isso, galera. Falou, beijo, tchau.